será coordenado após o sair. Já tem operador de finger no 867? Já até tirou o finger. Sim, então inicia a chamada. Iniciando. Bom, Romeu Mike Charlie, mantém posição antes da Taxi Juliette. Mantém posição antes da Juliette, não, Romeu Mike Charlie. Guardião 06 na escuta do controle. São 3290, completo final do procedimento, chame a torre em 198, decimal 95. 295, 3290. Por 9643, deixa para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. 2000, comem 13, reportagem estabilizada na X-Ray azul 29643. Chamei 62113, chame Recife 1251 na alterna 13325. Recife 1 na alterna 3325, chame 62113, boa. 19, boa. 219, uma boa. Salvador, boa tarde, o TAM 3290, passou o externo. 3290, ciente, tráfego agitado, pouso autorizado no zero, vento 1 a 40 graus, 10 nós. Livre, pouso não no zero, TAM 3290. Nossa, escuta. 6356, ingresso na alfa, chama antes da Taxi e Juliette. Opa, antes da Juliette, 6356. Solo voo 1867. Para o táxi, com 172 a bordo, estamos com 3 horas e 35, alternando o Campinas. Autorizado táxi, parte principal, Índia, ponto de espera da 0, chama 11895, QNH 1013. 1013, pátio, ponto de espera 2295, 1867. Olá, Mike Charlie, Boeing da Golf Livre, ingressa Juliette, parte principal, Lima, Mike Quebec. 937, Juliette, parte principal, Lima, Mike Quebec, eu vou ver Mike Charlie. Estabilizando o localizador 9643 Azul. Azul 9643, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 1895, Azul 9643, bom dia. Bom dia. 7, autorizado, linha A, e decolar, pistão na zero, vento 1, 50 graus, 10 nós. A linha e decola da pistão na zero, ou 967. Salvador, são 3290, ligou na Fox. 3290, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 3290. Firme a relação, controle. O Guardião 08, livre ascensão ao nível 130, reporte para lançamento. 43, continua a população aguardando pistão no zero livre, ajuste no zero no 3, vento 180 graus, 10 nós. Guardando pista livre 9643. Plantão 3283, puxa acionamento, posição 4. 3283, posição 04, coordena com a equipe de solo. 5 aeronaves da companhia, parqueado 01, autorizado, chama a taxa. Sim. Solo, boa tarde, 3296, informação, quilo, 350 Fortaleza. 3296, 350 Fortaleza, autorizado. Autorizou 119, decola da 10, primeira curva esquerda. Como? Transição Froti. Controle 11935, aciona 5166. Pesado 350 para Fortaleza, Pesolo 19, decola da 10 com curva à esquerda, sai da Momo Froti, 1935, controle 5166, transponder 132166. Procedimento correto, chama a push. Chama. Próximo aqui é Beck, como é mais chato, pode chamar a 2? 1895. 9643. Então é o Papa Romeu Maitiane no ponte Quebec para o cruzamento. Maitiane, Vicente, o está autorizado, frequência livre estacionar, boa tarde. Ok, teve o cruzamento, frequência livre, muito obrigado, então boa tarde. Temo 3, olha o 3. Obrigado. Boa noite, 67, decolada 061935, bom voo. Bom serviço. Controle Salvador, voo 1867. Voo 1867, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, via. Bom dia. Corrige Azul, 9643, solo 06, direita agora na Delta, 219, boa tarde. 219, boa. Salvador, 96213, Azul, livrou? Azul, 9643, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3. Thank you. Azul 9643, mantém a posição, o fiscal está prosseguindo para fazer o seu posicionamento. Mantém presente. Mantém presente, 9643. Salvador Azul 4089, informação Kilo 280, Vitória. 089, Vitória. 280. Autorizado 280, pelo 44. Decola da 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda, Videve. 1935, adiciono 5157. Aguarda para o cotejamento. 232, com ataque? Nosso ataque está 3283. Prossiga. Taxa, tá 3283. Gente, pra ouvir alternativa autonomia. Opa, com 166, 3 horas, alternando Uberlândia. Qual alternativa? Alternativa será Uberlândia. Gente, taxa autorizada, à direita vem a Índia, ponto de espera da 01-1895, QNH 1013. 2-5-1013, obrigado, até mais. Até. Siga o 4089. 4089, confirme saída da frequência do transponder, inglês? Está muito baixo. Saída da El, Leda, Bidev, transponder 5157. Da El, Leda, Bidev, 5157, o transponder, controle 1935. 1935, transponder, controle, o azul 4089. Confirmando vitória, nível 280. Afirmo 280 para vitória, primeiro do dia, foi Zulu 44. Correto, chão, puxa. Puxa, pega o acionamento no 3, o 3206. 3206, portão 3 autorizado, chama taxa do aeroporto da companhia de para retaguarda. Assim que a aeronave da companhia de para retaguarda, está autorizado a chamar para o táxi na 3206. Dia Xenerme 1141, aciona identificação via chegada Bonf e destapar o nível de voo. 050, está presente na proa de Bonf para interceptar a chegada. Bonf 050, 5641. 3283, qual é a sua pode estar a proa? 3283, boa tarde, autorizado alinhado e colapso está no zero, vento 180 graus, 1011. Deveria decolar, está 3283. Sana 10, Sana 3, 2, 2, 3. Gol 1867, chame Recife em 1288, alterna 1260. Agora Recife, 1288, 1267, uma boa tarde. Boa. Pushback, treinamento azul, 4089. Portão 9. 409, portão 9 autorizado, chama ataque. Autorizado, respeito, ataque 409. 283, decolada zona 3, controle 1935, bom voo. 1935, pronto. Controle 3283. Plan 3283, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 via saída da Arbor Eleva. Via Arbor Eleva para 360, 3283. Esse direita no ponto de espera 2895, está 3296. Obrigado, bom fim de semana. Salvador 6141, Xené. Prossiga 6141. Prossiga Xené 6141. Ah, o controle, o Xené 6141, está em descida para o 00 na próxima onda, ok? Afirmativo, por onde bom, fim descida para o 050, o Xené 6141. Pode ir direto do Elefo. Sor 01? Qual é a edição? Unipo 01, qual a intenção do voo? Netuno, 115, gente, um minuto a cópia, eu vou com? Gente. Decolagem, está 3296. 01? Autorizado para o local 115, decola da pistão 90, primeira curva à direita, após direto em rota, área Netuno. Controle 1935, acena 5146. Autorizado, Salvador, voo local, área de torno do quarto, cobertura 46, da área, protegimento correto, livre acionamento, parte militar, chama ataque. Agora, para o caso, se for possível, para dirigir o seu ataque de voo, se você for em processo da decolagem. Paciente. O Olímpio 01 não escuta? Tem alguma informação se a área Netuno vai prorrogar o tempo de ativação? Se vai prorrogar o tempo de ativação da área Netuno. Sim. Salvador 4089, alterna Porto Seguro. 105 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia. Próximo lugar. 1905 a bordo. Afirmo. 4 horas 9, parte principal, Índia. Ponto de espera 01-1895, NH1003. Parte principal, Índia. Entrou em 12-1895, ponto de espera da 1-0-4-0-9. R6141, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2.000 pés, livre LS, da reporte estabilizado, 6141. Contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via saída Momo. Via saída Momo 350, TAM 3216. Salvador 40, só a ponto perdão no zero. Recife em 1288, alterna 1260. 288-260. Papatango e Yankee Romeu Tango, confirme para o retorno em Salvador. Vai seguir para o farol de Itapuã, tá, acabou de interceptar o litoral sul. Confirme, retornando para pouso ou sobrevoo? Ainda sobrevoo. Gente. Tá bom. TAM 3216, informa o tráfego, posição 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando 150 em descida para 2.000 pés, um Airbus 320. Gente do tráfego, tem o mesmo de 500, obrigado pela informação, TAM 3216. Corrigindo, cruzando 050 em descida para 2.000 pés. Confere, TAM 3216. Controle Salvador, Capatango, Victor, Zela Delta, informação no radial de cima. Papatango, Yankee Romeu Tango, chame a torre em 1-8-95. Chamará, grato. Victor Charlie Hotel, acione o código 0222. Papatango Vitor Charlie Hotel, desça para o nível de voo 070, QNH 1013. 070-1013, Vitor Charlie Hotel voando na proa de Amã para interceptar a chegada. Mantenha o perfil da descida. Pode estar discordando, mantenha a linha. Muito obrigado, mantenha a sua. Na zero, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bidev. 5135 no transponder, controle 1935. Salvador, boa tarde, 1255, tem informação Lima. Voo 1255, acione identificação, voando Alagoinhas para interceptar a chegada. Bom, se deixa para o nível de voo 080 QNH 1013. Desce, 080, desce, 1013, voa Alagoinha para Dolph, voa 1013. Salvador 409 da Azul, colado perfeito da El, passando 2200. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível de voo 280. 280, via da El, autorizado da El, direto? Autorizado da El, Azul 4089. Da El, voando direto, 409. Plano, pista 10, primeira curva esquerda, subida lotar. 5174 no transponder, controle 1935. Homem fora. Passar homem fora, 08. Lotar, transponder 5174, controle 1935. Azul, 4976. Correto, 4, Romeu chama pronto para o estacionamento 4976 da Azul. Chamei 61141 no completo de sinal do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 119, 6141. R63, 115, desça para 2 mil pés, livre LS X-ray da pista 10, reposta estabilizada. Ativo, 395, confirme, descendo para 3 mil pés. 2 mil pés, Chamei 6315. Confirme. Autorizado para Porto Seguro, mil pés, na cola da 197, o litoral sul. Aciona 5111 no controle 11935. Margem 102.95, altímetro 1013. Controle o Papa Tango Yankee Romeu Tango. Prossiga Yankee Romeu Tango. Passou Pituaçu, seguindo para a estação Pirajá. Cliente Yankee Romeu Tango, mantenha-se em condições visuais 500 metros. Relato Tango. Na frequência 1.26.85. Recife 1.26.85 teria a frequência secundária? 1.25.45, 1.28.8, 1.26.0. Obrigado, ciente. Tem 3216, boa tarde. Boa tarde. Ana 5420 no transponder, 11935, outra parte do controle. Índia Bravo, prossiga. Quanto senhor? 5420. Segundo 80 aprovado para a copista, pistão no zero, saída árvore, levo curva direita. 5420, transponder, 11935, contra de saída, passarei 2260. Protegimento está correto, me chamo quando pronto para o push, está no pátio 3? Está na posição 1 no 4. Sim, me chamo quando pronto para o push. Gente, eu limpo 01 até o hotel, quando lá, torre 11895 para o cruzamento. Soltou dos paraquedistas, está pronto para a descida. Esse Guardião 08 saiu desse da parada de estudo de tráfego, reporte cruzando 4 mil pés. Passa lá, passou no 4 mil pés, 08. Batango Vitor Charlie Hotel, desça para 3 mil pés, ajuste padrão 1013. 3 mil pés, 1013, ali da restrição da cidade, Felipe, da restrição? Está livre. Patrono, solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Cobra, cenário 6141, quebrou. 6141, prossegue via Alfa Gillette, vai pro 5, no pátio principal. Alfa Gillette, centro principal, 6141. Começando o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 151, 409. Controle Salvador, boa tarde, cenário 6320, informação Lima. Também 320, boa tarde, acione a identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. 050, chegada Mari, 320. Voo 9255, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, reduz a velocidade 2109. Desça para 4.013, 210, boa noite, 5. Vitor Charlie Hotel, qual a sua indicada? 200. Você tem condições de manter incrementar? De manter, eu não acredito. Você mantém a velocidade e vai direto do Nuno Vitor Charlie Hotel. Direto do Nuno Vitor Charlie Hotel. Alô, 2230. Prossiga. Passaria 2230, negativo gradiente ATC do gradiente superior. Frequência do solo, 2230. É, exatamente, a senhora passa isso para o controle. O 2230 negativo gradiente ATC da restrição superior da árvore elétrica. Gente, vai restrito 3 mil pés conforme carta. Sim, sim. Da 6315, chame a torre em 11895. Da 6315, é parte externa. Plantão com Victor Charlie Hotel, descendo para 2000 pés, está autorizado a assinar o ILS em reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado com o hotel, mantendo a velocidade. Roma 255, vetor dá para o sequenciamento, curva à direita para 235, limite a magnética 110 de Simbra. 235, limite a magnética 110 de Simbra, gol no 255. Frequência livre. Frequência livre, zero aí. Ó, correu, o 641 tá aguardando a posição aqui, o 50 não tá, só parou. Ok, se entrar o monitor da nossa frequência, nós devemos providenciar um balizador pro chão. Ok, claro. Solo Salvador, azul 4976, PLB 69, autonomia 4 horas e 30, alternando Maceió para o táxi. Segue em frente em Zé Alfa, ponto de espera 10295, altímetro 1013, até o tráfego da Avianca que está para ingresso no 5. Frente, pátio principal em Zé Alfa, no ponto de espera 10295, observando a aeronave da Avianca, o azul 4976. Fechou a Sosca Bravo, confirme o local de decolagem? Decolagem agora tudo. Ok, você está acionado 0157? Afirmativo. Voltei no 1506? Exatamente. Fechou a Sosca Bravo, confirme a intenção de sobrevoo? Intenção de sobrevoo a região do Iguatemi, Salvador. Qual o tipo de equipamento? Acho que pode ficar bravo. É um Charlie 172. Desvio ao tráfego devido a essa localidade ser autorizado apenas até 500 pés. Agora, prossiga inicialmente via corredores, acho que pode ficar bravo e aguarde instruções. Ok, confirma a altitude que você mandou? Se a condição de mantenha 1.000 pés. Ah, sim, 1.000 pés. Praça Araújo. Roma 255, curva à esquerda para 210, limite ao localizador, reautorizado até 3.000 pés. Esquerda 210, autorizado até 3.000 pés, o limite ao localizador, 255. O Solo Salvador, o SAM 3805, para autorização Guarulhos. 3805, mandando, escuta agora a cópia, por gentileza. Mandando cópia, 3804. Azul 9134, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizada Aracaju, nível 170, decola da 10, convertida a saída Comit, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5553 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. 170, a decolada 10, curva esquerda, saída Comit, 553 no transponder, o controle 11935, azul 9134. Proteja mais correto, me chame quando pronto para o push na parte 3. Tá bom, tá já. cópia. Pronto, cópia 3805. Está autorizado para Guarulhos. Nível 340, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda, Motiva, intercepta Upper Zulu 10 e prossegue Pai, Umbad, Upper Zulu 44 conforme, após decolagem, curva direita, 5435, é o transponder, 11935, controle. Mais ou menos uns 4 minutos. 4 minutos, ok, te aguardo. Esse desejo já está autorizado a ficar no setor em espera, acho que pode ficar bravo. Ah, quando pronto, 3805. Zero, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. Quando 40, 2000, estabilizado, reporte estabilizado, boa noite. Estabilizado, Vitor, Thiago Alcão. Sou Charlie, hotel Chimé Torre, 1895. Charlie, obrigado, Charlie. Decola sem parada? A linha decola da 17, vento no 70 graus, como 0 nosso. Tá livre, tá 3144. Tá 3144. Quem decola da Unodel sem parado, 4976. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2 Rio Pés, 1093, vai reportar estabilizado, 6320. Para modificar, interroga a base pela direita da 17. Condições base curta pela direita? Termo. Base curta pela direita para 17, reporte base para final, Victor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Papa, fora do solo, curva na direita para o corredor até. Direct Charlie Papa, decolado aos 38, controle 119, decimal 35, bom voo. Afirmativa, presente 1935, para a curva na direita, Direct Charlie Papa. Obrigado, senhor. Livre de restrições. Livre de restrições. Habilizado aqui, pista 0, gol no 255. No 255, complete aproximação ao passar Duna, chame a torre em 1895. Passar Duna, 1895, 1855, boa. 144, pode voar, tá? 3144, mantenha da chegada. Mantenha da chegada, 3144. Controle Salvador, Papa Romeu Juliette, Charlie Papá, boa tarde. Papa Romeu Juliette, Charlie Papá, boa tarde. Prossegue em condições visuais e eleitoral. Confirme a altitude que vai prosseguir para Porto Seguro. Vamos inicialmente 1000 pés durante todo o corredor aqui e mantendo depois 1000 pés também. Tem que prosseguir via eleitoral todo o trajeto? Afirmativo, pelo eleitoral, Charlie. Ok, reporte no Fala da Barra, o Juliette, Charlie Papá, quando possível, seu estimado de pouso. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Lima, Tilo Zulu, Lima, Tilo Zulu, boa tarde, aciona identificação, autorizada a chegada AMAN, desça para o nível 080. 080, AMAN, o Lima, Tilo Zulu. Externo. Pode estar, vou 25. Está autorizado prosseguir até a Golf, o Olympus 01. Sou de Salvador, boa tarde, Azul 4976. Azul 4976, boa tarde, contato radar, suba para o nível 150, saída MOM. 150, saída MOM, está livre da restrição de 15 milhas? Está livre a ascensão 150, sem restrições. Tem restrições 150, do 4976, obrigado. O Carlos Cabral está livre seguir para o setor de Guatemi, na escuta permanente do controle. Ah, sim, na escuta permanente. Vai, certo. Gente, livre táxi, pátio 5, frequência livre estacionar. Gente, bom trabalho. Foto por seguro ao 1845, minha limite da CGR Salvador, ao 1650. 1255, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pista no 0, com L3 igual a 25. Está de 160,9 e a temperatura 30 graus. Patrão Golfo Oscar Bravo, fica atento a tráfego agora 12 horas e 6 milhas. Prossegue litoral sul para o farol da Barra, mantém 1 no mil pés, é um Eco Charlie 2-0. Oscar Bravo. Oscar Bravo, tráfego adicional, agora 11 horas e 3 milhas, mantém o setor 500 pés, é um helicóptero. Salvador, boa tarde, Gol 2008, informação Lima. Gol 2008, está em contato radar agora 73 milhas sudoeste do Salvador. Confirme a próxima antena. A gente tem saído pelo controle dela, a manter de coral. Estamos lá na pós de coral, pós de coral de El, estamos na pós de coral Mari. Passando nível 170.0. Esse gol 2008 está autorizado para o armário da presente, deixando para o nível 070. Ok, a presente do lado esquerdo, número de mar e deixando até o 70. Gol 2008. Tem de abraço, frequência livre. Estabilizado, 6320. E na 6320, chame a torre em 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, 6320. Salve Salvador, gol 255, livrou. Confirme. Gol 1-2-5-5. Prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette no 255. Alfa antes da Juliette, no 255. São 3144, desça para 2.000 pés, ajustina 013, autorizada final ILS e reparte estabilizada. 44 para 0 graus com 1-9, altímetro no 013. Sempre pouso no 0, altímetro 320, no 013. Salvador Approach, descendo a sua Fórmula 1, Azul, boa tarde, Lima. Azul Fórmula 116, call the island via the final arrival, descend at level 0, pass 0, to have condition, maintain this speed. Ok, we're gonna maintain high speed down to 0, pass, driving fine, 4116. Approach Salvador, Azul 4976. Prossiga. Possibilidade de voar frota da presente. Aguarde para a nação com o centro. 4976, obrigado. 4976, autorizado pelo centro, direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, 4976, obrigado. Deve estar ali passar a frequência livre. Sim, tu vai manter a posição para aguardar. A aeronave na 12 remota já iniciou o push. O seu gate é o 11, ok? Mantenha a posição e aguarde. Mantenha a guarda. Ou negativo. Vai ter que manter o no meu. Ok, muito obrigado. Abatão Lima, Kilo Zulu, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Para 4.000 e 13, Lima, Kilo Zulu. Com 2008, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, com 2008. Alfa, ponto de espera 102 decimal 95, altímetro marca 1013, tem bom voo, tá? Ponto de espera 2895 no 013, dá 3805. Momento azul 91434. Azul 134 no pátio 3, tem livre puxa, chame táxi. Alfa, táxi 91134. Táxi puxa, né? 6254, 112, 340, Guarulhos. Salvador, boa tarde, Oceaner 6320, livrando a Foxtrot. Oceaner 6254, 112, Guarulhos, 340, confere? Afirmo. Contorno pátio Índia Alfa, ponto de espera 112.95, altímetro 1013, tenha um bom voo. Índia Alfa, 1095, na 026, obrigado, boa tarde. Boa. Oceaner 6320, prossegue de Alfa, chamante do Juliette. Alfa, repassando para o Juliette, 6320. Gol 1255, visual ao contrato da Ocean? Afirma. Ela está condicionada após a passagem no mesmo ingresso via Juliette para o 11, no pátio principal. Sim, após a passagem da aeronave da Ocean, ela segue o pátio principal via para o 11, com 25. Você pode tentar contato. Correção, 120, décima 1. Afirmativo, você mantém a frequência livre, 2345, e na terminal ilhéus a frequência desse controle é 120, decimal 1. Pois é. Quatro. 3144, Santa é Torre, 1895. Solo é o 2230 na 14 para suspeito de saneamento. 2230 aguarda para início, depois, por gentileza. Mais curto. O tipo de equipamento? É, se o cadastro prossegue via corredores, reporte na rotatória ou contra o visual. Azul Fall 116, descent 2006, Canete 1013, clear final electric approach, report establish a localizer. Call it back, establish a localizer down to 2006-1013, Azul Fall 116. Voo 2008, desça para 3.010, o ajuste 1.013. Reautorizado 3.000 PS, 1.013, no ajuste, voo 2008. E aqui o Romeu Tango chamou o controle? E aí, Romeu Tango, agora próximo a Pico Açu, seguindo o litoral sul. Vai receptar o litoral sul e seguir para o Itapuã para pouso em Salvador. Bem, se é que o Romeu Tango ainda prosseguindo para o litoral, chame a torre em 1895. 1895, graças. Xané, e após ingresso, prossegue em frente em Índia Alfa, ponto de espera 1895. Altímetro 1013. 1013 vai ser de passagem ao Xané, após Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1895. Oceaner 6320, ingressa via Juliette para o 2205, após a aeronave da companhia na curta final, ali mantendo zero. Após a aeronave da companhia ali mantendo zero, 3205. Está autorizado a prosseguir Veracruz, reporte no través do farol da barra. Atmosfera 5941, está em contato radar, agora 60 milhas sudoeste de Salvador. Voe proa de SAP para que você está chegada a Mari e desça até o nível 050. Atmosfera 5941, confirma sua velocidade de escada. Se você tem condições de manter 230 até próximo de SAP? Você tem condições de manter essa velocidade até mais próximo de SAP? E graças. Nível livre à direita, solo 121 decimal 9. Torres Salvador, muito bom. Boa tarde. O Yankee Romeu Tango. Papa Tango, Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, prossiga. Faço o pitoaçu seguindo para pouso no pátio 5. Beleza, dá presente para o pátio 5? Se possível, DCT. O 3144 na escuta? É, escuta 3144 na escuta, backtrack, livrar na Fox. Cliente, backtrack, livrar na Fox, aluno 21 decimal 9. 219, 314. Passar 76. 2230, com 69 a bordo, 4 horas e 20, hotel Salvador. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 112 decimal 95, altímetro margem 1013, tenha bom voo, 2230. Revio Pátio, 6295, ponto padrão 0220, até a próxima. Estamos a 1000 para descer até 500 da roda sobre o mar. Padrão 08. Só precisa? Você pode informar mais quantos minutos para o lançamento? Mais 10 minutos. Bem, graças. Acho que ela sobrava apenas para informação e aproximadamente 10 minutos ocorrerá o lançamento de paraquedista sobre Vera Cruz. Afirmativo, nós estamos passando bala da barra, estimando o pouso em 3 minutos. Sim, então acho que ela sobrava frequência livre. Professores, muito obrigado pelo apoio. Abatango Lima, Kilo Zulu, para o localizador, curva à direita para o 1950. É autorizado até 3 mil pés, o ajuste permanece no 013. Desce para o lote 115, direita, confirmando 1950 na proa, reportará estabilizado, desce para 3 mil pés, né? Com 2008, desce para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Reautorizado a descer até 2 mil pés, se livre ILS, reportaria estabilizado, por 2008. 80 com 109, reporta solo controlado, parte 5, tá bom. 3805, desde decolar da 10, vento 180 graus com 109. Decolagem 10, 3805. Sim. Igualmente. Pronto, boa tarde, gol 1164, formação Lima. Bom, nono 64, boa tarde, adicione a identificação autorizada à chegada Mari, desça para o nível 060. Sim, 060, podemos voar direto em campo? Aguarde, mantenha a chegada. 64.